Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, na Via Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas, e ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais, até as 22 horas. Ingresso 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa? Vamos começar, Marituba! Só pra gente começar essa domingueira gostosa, hein? Balneário Paraíso das Pedras. Recebendo mais uma vez a nossa luxuosa, olha só, a multidão chega, já se amezenta e toma aquela cervejinha estupidamente gelada e aproveita, toma banho aí dessa piscina de água super natural. Vamos embora, Marituba! O Josias chegou! Opa! Sei falar, pois não sei qual será a sua reação. Pode machucar. Eu sei que sou tímido, encabulado. Não sei encarar a situação. Se você me olha, eu olho pro lado. Coitado do meu coração. Cheguei. Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão. Puxa vida! Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Já que eu não tenho coragem de falar. O amigo Charlie dos Fanáticos! Hoje ele tá no berço, obrigado Charlie! Parabéns pra você, já por aqui! Um abraço pra você! Alexandre! E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. Eu sou Luciano. Eu te mando esta canção no teu ouvido, direto pro teu coração. Aí o nosso vice-prefeito do Acará, grande Grandalhão e Eca, ele e toda essa comitiva já por ali com a gente. Obrigado, Grandalhão. Vamos embora. Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. DJ Josia! Falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça o favor de falar tudo que eu decorei. A carroça. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Léo Pitbull, ele é primeiríssimo, Adão, obrigado pelo carinho, já por aqui com a gente, um abraço pra você, Pitbull, ele badala Nunes. E deixe que eu te mande esta canção, do teu ouvido direto pro teu coração, Diogo aniversariando hoje também. Lá no Curuçamá. Alô, Diogo! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Faz assim comigo. Não, equipe Triton. Alô, Anderson. Diga não. Que tá clube, meu amor, vem pra mim. Vai. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não mentir. Parceiro Marlon, Angeliquinha. Meu alô, Marlon. Vem pra mim. Já liga das nossas megatops. E parceiro Marlon, sempre representando a nossa RW de Margas. Obrigado pelo. Obrigado, Marlon! Diga não. sou um andarilho e caminho só, caminho só, caminho só. Ali o Joe Alex, o Alex Fonseca e também a Val. Andarilho, aí com a gente, obrigado. Amor, procuro amor, procuro amor, amor pela estrada. Pela estrada da vida, eu procuro as estrelas que me guiam à noite. Meu parceiro Neymar, lá de Mocajuba. Parceiro de velhos carnavais, hein, Bijonzinhas? Ó, parceiro você, Neymar! Alô, Irã Bandida! As estrelas que me guiam à noite, que me mostrem amor, que me dê amor, que me faça amor. Aí nosso empresário Edinaldo, um abraço pra você, meu empresário Junião. Fala, Junião. Procura amor, procura amor. Meu parceiro Neguinho, o André, estrada, e a Loura, pela estrada, e a Rosenda aí com a gente. Obrigado. Eu procuro as estrelas que me guiam na noite, que me mostrem amor, que me dê amor, que me faça amor. Pela estrada da vida, eu procuro as estrelas. Carroça da Saudade. Aí tá Domingo Pai Dego aí, Marcelão. Eu te quero. De abril, acontece o aniversário aí do Zé do Zé Hilton Produções, domingo dia 7 de abril aqui no Balneário Paraíso das Pedras, viu? Isso é uma loucura, meu irmão! Somos ao vivo, aí, Marcelo! Eu te quero. Uou. Sargento Homer, já por aqui. Um abraço pra você. O aniversário do gerente Juninho, né, irmão? Pra comitiva aí chegando junto com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Amigo Zeca, grande presidente aí. É Zeca, dos Alternativos, lá de Ananindeua. Obrigado, meu irmão. Alô, Zeca. Pois não vivo sem você. Vamos lá, filho. Está cansada de saber que eu te amo. Que eu te amo. É grande, é grande. É tão grande minha paixão. Já gravando tudo, Toninho. Eu te quero. Aí, Luxão. Que eu te quero. É o melhor. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, Josias. Sou teu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapa. Ô, meu vice-prefeito do Acará. Sou tua talisca. Como é que tá por aí? Tudo certinho? Tudo normal. Vamos lá. Na tinta dos sonhos, só quero dançar pra você. Do Charlie hoje, irmão. Olha o parceiro Alexandre da Maravilha. Meu califa, eu te amo, eu te quero com todo calor. Meu califa, eu te chamo. A gente, a nossa festa hoje vai até 10 da noite aqui no Balneário, viu? Até 10! E não esquecendo que amanhã, nossa segunda-feira, é lá no Palácio dos Bares. Festa no Palácio, amanhã vai até 5 da manhã, viu? Alô, F10! Cadê você, F10? Uai! Uai! Na tenda dos sonhos, só quero dançar pra você. Paixão. Tô pensando nesse horário aí, né? Tenho uma pirâmide, quero te dar todo meu carinho só pra te provar. Sou toda lisca e quero te amar. Bora, Marituba! Meu califa, eu te amo. Meu amigo Bruno! Alô, Bruno! Um abraço pra vocês já por aqui. Conectado com a gente. Obrigado, Bruno! Califa, eu te chamo. Sou gago, mamas, te adoro, popa, creme. E potentes. Meme, meus amigos falam, papapá, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Bonirá, já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Só porque eu falo. Já me dizigo, aniversário do Anderson da prefeitura, sim, meu irmão. Falo assim. Alô, Anderson, não vou ver agora. A gente, dia 27, o José faz o convite pra você, dia 27, viu? Dia 27. A gente cai numa quarta-feira, né, Soninho? A carroça da saudade no meio do Pitu, viu, gente? Vamos estar lá no Vero Peso. Vamos fazer aí, vamos cantar os parabéns pro Vero Peso. Dia 27, quarta-feira. E um detalhe, gente, começa cedinho. A partir de 6 da manhã já tem carroça lá no Vero Peso. É, meu irmão, vai ser o dia todo lá o bagulho, viu? Fazendo matéria. Vamos fazer uma matéria lá, viu, gente? Aí no programa Bom Dia Pará, a TV Liberal. E a festa rola solta, meu irmão. Dia 27, lá no meio do Pitu, meus luxuosos top. Comigo, que quero você. Sou gago, mamas, te adoro. Pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Josias. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Alô, Marcos! Porque te amo. E aí, Marcos? Vem embora. Vem que eu te quero. Oi. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Bora, Marlo, bora, Marlo. Já vou começar, Marlo. Junto eu quero estar na já dá, já. Vixe, bora, manda. Sentindo o calor do seu corpo, quero me a carroça. Pra pra pra pra. Contigo, contigo. Aí o nosso vice-prefeito do Acará, nosso grande parceiro, o grande Daniel Ieca. Tá aí com a gente. Ele e toda a sua assessoria. Porque te amo. Mas eu vi meu vizinho lá pelo Tetoné. Ele eu te quero. O meu amor é você. Uai. DJ Toninho, pra cima. Vai te amar como eu te amei. Quero o brilho do seu sol junto aos meus. E aí? Eu só quero amar. Vamos nessa. Eu quero estar nas noites de luar. Começou. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. DJ Josias. E tá minha clube aí, Anderson. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E aí, Marituba? E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. As Luciosa de Lúcio já com a gente. Vai. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Alô, Tubarão! Grande Tubarão da Gabanagem aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Valeu! Vamos lá! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia... Amigo Fábio, dá só algo! Alô, Fábio! Só queria jerecar. Alô, Pitbull! E não me deixava... Alô, Pitbull! Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Nossa WF33, hein? Sucesso, meu irmão! Amanhã ele dá um chega com a gente no Palácio dos Bares. Já mandou mensagem. Eu vou lhe contar uma história. Olá, Marcelo! Menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Opa! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. E vai, e vem, e vem. Foi um jogo do Paysandu hoje, hein, meu irmão? Paysandu perdeu, vem, e vai. Um a um. Ixi. Vixe, bora. Vixe, bora. Alô, Marituba, alô, Marituba, alô, Marituba, alô, Marituba. DJ Josias, o espetacular. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance aí, hein? Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Te ver, ó, meu amor. Eita, Marituba! Eu já deu o L do Franjinha e aqui na sequência da caixa preta pra galera. Oh, logo em seguida, chega do máximo. Só pra te ver. A festa de aqui, ó, meu amor. Oh. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Aí o Tagagá da Dona Carla, ao lado do supermercado e o Xadai. Eu vim aqui. Tô no vapor lá, viu? Vem embora! E aquela pipoca, meu irmão? Pipocando. Vai! Oi! Meu amigo Marcos, aí dos nossos luxuosos tops, já em peso, onde fizeram a peça ontem, Marcos? Ô Marcos! Bode expiatório, eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório, ele é laranja, também é laranja. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não. Estamos juntos e misturando gente hoje aqui no Balneário Paraíso das Pedras. Sucesso aqui em Marituba, hein? Meu amigo Alexandre Marambaia e a Netinha, o Gato Negro, o Branco aí dos Passageiros. E a Paula Mercenária, obrigado pelo carinho. Já por aqui! Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Vai do Tagacá da Dona Carla, meu irmão. Aí ao lado do supermercado Oxadei. Já por aqui em peso com a gente. Alô, Dona Carla! E batatinha pro mundo. Olha a banha, alô, Alex do churrasco. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Tem um Pedrinho aí. Muito especial, mas que legal foi te conhecer.

tão difícil, cabeça de fuga, até tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Nós estamos gravando um CD ao vivo, gente. Hoje aqui no Balneário Paraíso das Pedras. Não me peça de Marituba, chega junto, né? Vamos lá! Porque eu me acostumo. Olha a dona Carla aí do Tacaqué da dona Carla. Tá aí com a gente, obrigada. Toda a sua comitiva. Ô, dona Carla! Gente, bora! Eu amo ele e você. Meu amigo Zé e também a Karina. Lá do Rio. Tá passeio por aqui, obrigado. Depois de tanto tempo eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso. Hoje é aniversário do Charlie. Ele é meu tudo. Charlie dos Fanáticos. Meu amigo Alex já por aqui. Tô na comitiva. Tá na esquina. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. E aí? Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumo. Eu amo ele e você. Deixou de existir. Empresário Junião da Valor, hein, Junião? Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele aparece. Amigo Márcio, bem tarde, alô, Márcio. À noite me diz que voltou. Flavio! Quem é? Sou eu. E é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Fora, esqueça que o tempo. Meu amiguinho é ele. Acabado, e não se surpreenda. Parceiro Léo Pitbull. Aí com a gente, de mim, grande Léo. Não pra esquecer. Deixa aí, Léo. Você tem experiência. E aí? Intimidade. Que prazer cantar mais uma canção com você, meu amigo Gerson de Rei. O prazer é meu, Catiana de Paulo e banda Vitrola Sucesso. Para a cabeça. Fui procurar emoções, por isso parti. Arararararará. Em busca de sensações. Olha como diga, coro com coro. Aí com a gente, um abraço pra você. Valeu! Ao descobrir que isso tudo era só fantasias, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus. Ajude-me. Não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu. Por isso, fora, esqueça meu rosto, meu nome. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Só pra relembrar, na época. Olha só! Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Aniversário do José está chegando, viu? Dia 13 de abril, lá na Via Show! Ninguém sabe amor, ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Olha o tubarão da cabanagem, hein, Tuba? Um abraço! Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Quero abrir. paixão de qualquer jeito. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. E aí? Quero você. Luxo, alto de luxo. Oi, pirando o cabeção. Quem sabe amanhã. Simbora. Quero você hoje. Vai. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Jorginho Barros. Simplesmente romântico. Somos como areia e o mar. Somos mais que uma ilusão. Ninguém duvida. E a nega Juju? Alô, nega Juju! Essa é a história de nós dois. Que outra nunca existirá por toda a vida. Ei, Anderson. Ninguém sabe amor. E sabe o que o amanhã nos reserva? Pra você, amor, quero abrir todas as portas de minha alma. Quero amor, me entregar pra essa paixão. Perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Amiga Joyce Motoqueira, nosso parceiro Miguel Sessão. Então me escuta. Olá, agora. Carroça. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor agora. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora. Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha. Telão, meu irmão. Meu parceiro Vanderlei, carreira solo. E o Anderson da Prefeitura. Paulinho Boca. Abraço. Sei que posso te perder de vez. Bem. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. É só já caindo uma garoa. Só pra refrescar, né? Mas o seu talvez. Tá pronto. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja coro com coro. Machucar. Para coro com coro. Só me responda quando eu te. Coro com coro mesmo, né? Eu vou falar, tentando não chorar. Vai. Então me escuta agora. Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Agora. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. Coisa linda, formosa, Samara. Vai! Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha. gatinha dengosa. Aí, Mesquita! A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Fala, Mesquita! Um beijo ardente. A carroça. Olha de serpente. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Olá, gente, amanhã tem Palácio dos Bares. A nossa luxuada chega mais uma vez lá no Palácio, viu, gente? E um detalhe, nossa festa amanhã vai até 5 da manhã lá no Palácio. Sexta-feira vamos estar no Caribe Show juntamente com o Cabaré do Brega. Sexta no Caribe. Coisa linda, formosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. Alô, Ceará! E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa. Amigo Ceará, gatinha. Ele e toda a sua comitiva. Lá do Aurá, meu irmão. Samara, abraço pra você, Ceará. Você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente. Olha de serpente, a Samara. Amigo Bajara, você não vem do Pirarucu lá de Garapé, Mirim. Pra trás. Ô Bajara! Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? E a Roça é Fé chegando junto. Por que você meu amigo Careca trai? E a Carla. Um abraço! Ô Samara, ô Samara, ô Samara. DJ Josias! Por que você me trai? Bora que hoje é domingo, meu irmão. Você me trai. Hoje é domingo. Vixe, ô Samara. Hoje é domingo. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Na praia vou curtir verão. Banho de mar. Amigo Geleia, GDB. Ele seu único amor. Alô, Geleia. Para Marlon. Show de cores. Belo como a casa de um pavão. De verão, de verão. Eu traz a menina, traz o bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz o bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Bom, céu azul, sol brilhou, na praia vou curtir verão. Bora, Irã! Alô, Irã! Banho. Cadê meu amigo Play, meu irmão? Bom. Pronto. Pronto. Começando aí, meu grande parceiro, Igarashi! E manda! Belo como a casa de um pavão. Alô, Igarashi! De verão, de verão, de verão. Eu traz a menina, traz o bom voleibol. Olha a gringa e a Karina aí com a gente. Obrigado. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz o bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. We'll be right back. você. Vamos lá. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. What? Acontece que eu não vou me prejudicar. Uhul. Arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Atenção aí, tô na comitiva da quadrilha Tradição Junina, lá do Bengola. O ônibus já tá de saída, viu? Pode até nem achar decente minha ausência na missa. Azul, senhor. De corpo presente. Vai. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, poder se enterrar. Meu amigo Nilson, Anderson, a Cláudia, aí chegando junto, obrigado pelo carinho. É só por aqui. Um abraço pra você. E te bora. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, DJ Josias, eu também não fui me divertir no velório. Carroça da Saudade. Podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data. Só Miguel, se enterrar. Mas você também vou te conhecendo, marcar outra hora pra poder se enterrar. Alô, Fábio! Mas você também pode. Aqui do meu lado esquerdo, DJ Fábio, o F10, lá do Búfalo do Marajó. Alô, Fábio! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Meu conterrâneo Joel, do lado dos melosos. Você. Alô, Joel! Irá. É meu tio Misso. Meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. E meu amigo. Netinho Show! E o Fábio! Aí com a gente, o grande Zé Carlos. Um abraço pra você, valeu! Só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. E aí, geleia? De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Meu amigo Bajara, lá de Garapé Mirim. Um abraço pra você, Bajara. Minha amiga Carla, do Tacacá da Carla. Lá ao lado do supermercado Oxadé, aqui em Marituba. Alô, Carla! De cuca legal. Marituba. E etc e coisa numa música que foi o maior sucesso no carnaval, amiga. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Os camaradinhos. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão cristão. parece que um outro alguém eu achei. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Meu amigo Alex Fonseca e também o Joelson, aí dos Melões, obrigado. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Tá com o Bichima da Triton aí? Tá com o Bichima da Triton, luxuosa. Obrigado. Parceiro Lobo e a primeiríssima dama, Lobo. Bora, Marlon. Ei, Pitbull. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. DJ Josia, começa a girar, deixa. Prefeito, lá do Acará, nosso grande considerado, o Grandalhão Ieca, ele toma essa comitiva aí com a gente. Alô, Grandalhão, um abraço pra você. É um gatinho lá da escola. Fala bem, Marituba. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. E Irá bandida, alô Irã, fui pra casa como eu chorei. Saudade de você, Irã. Aí os seguidores, né? Seguidores da Marcante, tá por aqui, obrigado. Dia 6 de abril acontece o aniversário do Zé do Rildo. Eu não quero. Pinto Produções. Vai ser aqui no Balneário, viu? Dia 7 de abril. Vai ser uma loucura. Com várias atrações, meu irmão. Vamos embora, Hilton. Vamos lá, filho. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. E a clube? Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Aniversário do Charlie hoje dos fanáticos. E Paulo José não tem hora pra terminar esse aniversário. Amanhã ainda continua lá no Palácio dos Bares. Alô, Charlie! Garage hoje também. Amenizando aí. Grande garage. Juntamente com a Guairá. Abraço pra você. Abraço a comitiva. E a Paulinha. Alô, Paulinha. Um abraço pra você. Vamos na garage. Vai que é sua. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Ezequias, o Ezequias top! E também grande Benguinho, Eduardo e a Tatiane aí com a gente, obrigado! Parabéns, parabéns! Apareceu, me vou te contar, viu, meu irmão? Basta ser flamenguista. Que balada! Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Dia 13 de abril do aniversário do Josias, lá na Via Show. Todo mundo convidado aí, gente. Dia 13 de abril, lá na Via Show. Vem embora! Alô, Marituba! Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará.